Existem Pokémon fantasmas, é? Existem sim, Cissa. Vamos começar pelo Gastly. Gastly? O Gastly e o Haunter fazem parte de um trio de Pokémon fantasmas e venenosos. Causam muita confusão na assustadora Torre Pokémon. Nenhum Pokémon leva vantagem sobre Pokémons fantasmas como Gastly e Haunter. Gastly é feito de gás, portanto quase invisível. Pode cercar oponentes e colocá-los para dormir sem que o oponente note.